Dämon. Alô? Alô, e aí, Isaac? Firmeza? Uff, e aí, onde você tá, mano? Pô, tô passando por Franca, mano, chegando em Ribeirão. Pode crer, e aí, qual que é as boas? Aí, mano, como é que tá a quebrada? Então, tá embaçado, a polícia colou aí na favela, tá ligado? Os caras tão até sobrevoando aí, mano, tá daquele jeito. Mas eu liguei pra saber daquele mano lá, como que ele tá? Então, é o seguinte, eu vi ele hoje, ele tava aí na esquina, tá ligado? Trouxe uns pertences aí, mas tá do mesmo jeito, né, mano? Tá foda, tu tá. Mas aí, mano, onde tu vai hoje? Aí, eu vou correr atrás de uma responsa mil grau, tá ligado? E você, mano? Aí, eu vou fazer um resgate, truta.